3.333 300.000 contos. Isso foi. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto no canal 1. Sim, senhor. É verdade. Na antena web. Já agora? É verdade. Com a antena web. Quadrinho pequeno e o Carlos Bonaparte. Eu fiz. Já vi se te lembravas. Ai, ai. Também pode ser com o Carlos Adriano e a pequena Bonaparte. Também é giro, é muito interessante, não é? Nunca tinha pensado nisso. Mas pronto. Olha bom, mais uma edição do nosso 3 em ponto aqui no canal Mundo da Rádio Internoeb. E pronto, é isso. Vamos à música. Olha então. O que é que nós temos para hoje de música? Conta lá. Hoje, portanto, é... Life Fights, a lista. Uhum. E vamos o conceito, falar. O conceito. Explica-nos o conceito dessa. O conceito. Isto são músicas que retratam, portanto, problemas de vida, desde violência doméstica, desde crianças e não só, desaparecidas. Mais divórcio do pai também uhum. Retratam aqui. Portanto, hoje vamos ter lutas de música número 1. Sou mãe solteira. Não. Música número 2. Sozinha. Sozinha. Música número 3. Não és homem para mim. Eu preciso muito de mais. Música número 4. Erros de amor. Toda a gente faz na vida. Música 5. Oh mãe, aquele moço bateu-me. E pronto, vamos então retratar um pouco desse tipo de problemas. Ah, para aí, a música número 6 é Me morde, me arranha, não sei o que eu gosto. Está agora? É bom, é bom. Pois. É bom. Oh, é. Ok. Não. Essa parte não existe. Não. É daquelas coisas que não. Não faz parte desta cancioneta. Não. Mas pronto, vamos falar assim desses problemas da sociedade. Decidi ter assim uma lista para chamar a atenção a estes problemas e para ver se as pessoas em certos problemas abrem os olhos, tomam atenção, não olhem só para o próprio umbigo, não sejam tão egoístas. Porque se não sabem, por exemplo, a violência doméstica é um crime público, qualquer um pode fazer uma denúncia, mas estejam ainda naquela que entre marido e mulher não se mete a colher, ou entre pais e filhos também não fazem nada, não. É um crime público, portanto... Entre pais e filhos não te metas inseridos, mas é... Sabes que eu estou muito de acordo com essa questão do... Estou muito de acordo com essa questão do... Como é que é... Entre marido e mulher não metas a colher. Sim. Também estou muito de acordo com isso, por acaso estou. A sério que sim. Quer dizer, eu acho que de vez em quando uma boa facada não tem mal nenhum, mas opa, uma colher. Não tem jeito nenhum, quer dizer, o que é que faz uma colher? Chateia, ainda por cima aquela coisa que é assim circular, atrapalha. Uma faca sempre é uma coisa mais soft, vá, mais. Não é? Então, sou daquelas bem afiadas, começou a encosta e quando dá para ela já foi o pescoço. Assim, está bem agora. Depois para dar aquelas desculpas. Ah, ela é que foi contra a faca, não fui eu que a esfaqueei. Exatamente. Ela é que se desorientou Eu bem desviava a faca para não lhe acertar, mas ela insistia. Pronto. Também é verdade, também é uma boa desculpa, nunca tinha pensado nisso. Mas pronto, é assim. O meu próximo rosto de cabidela vai ser com essa desculpa. Por acaso gosto de arroz de cabidela? Eu também gosto de arroz de cabidela, por acaso também gosto. Mas estamos a falar de galinhas neste momento. É das poucas comidas exóticas, por assim dizer, que eu gosto. Agora as chanfanas e essas coisadas todas, e caldeiradas e mais não sei quanto, nem sei quem é que isso é, mas nem quero experimentar. Chanfanas, já queres explicar o que é uma chanfana? Que só o nome é feio, mas... Bem, é assim, aqui na minha zona é feita com carneiro, pronto. E é feita totalmente, além da cebola, alho, louro, pronto, essas coisas normais, salsa, e outros tempos, como é que ele se chama? Colorau e assim, pronto. Não leva tomate, não leva água, o que leva é vinho tinto. É só feita com vinho tinto. Pronto. Portanto, para mim, chanfana está fora de questão. Ah, eu adoro chanfana. Logo eu que sou anti-álcool, não é possível. E depois é comida com batata cozida. Pronto. Eu não sei o que é que... Mas não é sei, assim, não sei. É assada no dia anterior e comida no dia seguinte. Quanto mais dias estiver, melhor fica. Não sei, que também não sei assim depois. Mesmo estragado ou comido na altura, não, o sabor é o mesmo. Não fica estragado. Com o vinho tinto... O vinho absorve o sabor de tudo que seja alimentos. Portanto, aquilo, mesmo fora de prazo, nota-se um bocado o ressequido da carne, mas tendo isso, o sabor é mais ou menos o mesmo. Epá, está um bocado de coisa. Não, ainda a 15 de agosto comi chanfana. Ai, isto não está, pela vida. Isto não está estragado. Não. Isto é do vinho tinto, mas não está aqui há um mês. Está, mas isto não estraga. Não, congela-se. Se sobrar, uma pessoa congela e depois descongelar, aquecer, cozer umas batatas, misturar. E está boa. Não se sabe. A 15 de agosto comi. É uma vez por ano, ok. Mas soube-me pela vida. Ah, bem me parecia que essas esquisitadas não para mim. Chanfanas e caldeiradas. Caldeirada. Caldeirada é um peixe com batata. Depois tem cebola, alho, mas também há a caldeirada de carne, já ouvi falar nisso? Não. Aqui é a caldeirada de peixe. Sim, mas já ouvi falar em que há caldeiradas, misturas de várias carnes, o que que é, mas não é coisa portuguesa, é outra coisa qualquer, mas chamam de caldeirada de carne. Ah, não. É daquelas coisas, enfim, é... Sei lá. Olha, não sei, Sam, é muito esquisitada para mim, não dá. Olha, caldeirada de carne para mim é a mesma coisa que a francesinha, é coisa esquisita. Eu francesinha também não gosto, se for, é assim, eu gosto da sand especificamente. Mas depois ponho aquele molho, aquela coisa tão esquisita, eu não sei como é que as pessoas gostam daquilo, pronto, lá gostam, paciência. Pois. Mas aqui é uma coisa tão, não sei... Aliás, eu fiquei um bocado traumatizado mesmo por causa do raio do molho. Porque depois, quando eu percebi que aquilo era uma espécie de sangue com carne no meio, não é mau, até capaz de ser bom, mas por lá o molho e não sei o quê. Molho, eu sei que leva álcool, a cerveja, não sei o que mais isso aqui. Mas. Nem é pelo molho, nem é pela sandes. Não gosto das duas coisas, porque eu não gosto de queijo, portanto, tudo que leve queijo para mim está fora do cardápio. Pronto, não é para que eu gosto. Mas é... Pronto, não é? Então, tu comes chanfana, como uma francesinha, é assim, sem molho. É que eu sou um bocadinho esquisita, é que sou daquele estilo de... Ah, eu não gosto, mas nunca provei. Tipo, não gosto de azeitonas, mas nunca provei. Não gosto de saladas, nunca provei. Não gosto de mariscos, também nunca provei. Nem de lulas, nem de polvos, nem caracóis, nem nada dessas coisas. Nunca provei. Nem gosto de peixe, também nunca provei, mas também não como. Nem atum, também não como. Só se esquisita. Não gosto de bacalhau, mas já provei. Ah, eu gosto de bacalhau. Também não, eu sou com notas, sim. Ah, não. Resto, com notas, não. Ou aquilo. Por exemplo, pescada, também não gosto. Eu tudo que seja assim, peixe, não gosto. Só gosto mesmo do atum em lata, que foi aquilo que eu comi. E gostei. Agora, mariscos é uma coisa que nem suporto. Para mim é nojento. Para mim é. Lulas comi, mas mais um bocadinho e tão depressa saíam quanto entraram. E polvo, nem consegui acabar de comer. Aquilo ainda é pior que as lulas, para mim. Mas comi essas apresentadas todas, comi. Mas realmente não... Para mim há coisas que não são comestíveis. Portanto, há coisas que até consigo assimilar, que se gostem, não sei o quê. Sei lá, o presunto, a mortadela, não sei o quê. Epá, mas... Polvo e lulas e não consigo. Não dá para mim. Eu também não. Mas pronto, é vida. Por falar em lulas e polvo e não sei o quê. Vamos à música? Vamos. Não tens preciso de nada a ver. Não, mas apeteceu-me. Vamos então à primeira com os primeiras. Black Eyed Peas com Where Is The Love. Este é um grupo de hip-hop, R&B, tem ali umas misturas, e também música eletrónica também, formado em Los Angeles, na Califórnia, em 95. O grupo é composto pelo Will.i.am, Apple the Rap, ou The Rap, de qualquer coisa. Apple, pode ser assim, Tabu. E Fergie, que este é o primeiro single dos Black Eyed Peas, do seu terceiro álbum, El Funk, lançado em 2003. Foi o primeiro single que contou com o novo membro do grupo, a Fergie, por acaso. A canção também contava com a participação, isto eu não sabia, de Justin Timberlake nos vocais do refrão. Eu não sabia. A canção foi escrita pelo Will.i.am, Tabu, o Apple e o Justin Timberlake, que por razões técnicas não apareceu no videoclipe de música. Mas com razões técnicas? Era demasiado feio. Ou demasiado gordo, não cabia na câmara. Por Ron Fair, Keyboard, Gabe Pageant Jr. e M. Frantantuno. E já que disse, e co-produzido pelo Will.i.am e o Ron Fair. Neste tema pacifista. Vou-te só pedir um jantinho, desculpa interromper-te. Vamos fazer o seguinte: eu vou ausentar-me por alguns instantes e vais explicar aos ouvintes estas duas. Ou seja, esta música e a próxima. É menos de um minuto, estou de volta. Ok. Neste tema pacifista antiguerras, os Black Eyed Peas lamentam por vários problemas no mundo. Muitos problemas são discutidos, o que inclui, mas não se limita ao terrorismo, a hipocrisia do governo dos Estados Unidos, o racismo, as guerras, a intolerância e a cobiça. Alguns veem esta música como um protesto contra a invasão do Iraque de 2003, ter sido lançado logo após essa invasão. De seguida, vamos ter a Christina Aguilera com Oh Mother. Esta é a cantora, atriz, compositora, produtora musical e mais nada, dos Estados Unidos. É reconhecida por ser uma figura proeminente na música popular tradicional e da cultura popular. Ela também é famosa pela sua voz poderosa, bem como por reinventar constantemente a sua música e imagem. Tudo isso lhe rendeu o título de voz da geração. Ela ficou famosa após a sua participação no programa O Clube de Mickey, em 93, saindo depois no ano seguinte. Fez a estreia no mundo da música em 99. Esta é uma canção pop do seu álbum Back to Basics, de 2006. A canção foi composta pela própria, por Thornton Pamkin, Thompson e Del Guardi. A canção foi lançada como o quarto single no DVD Back to Basics Live and Down Under Talks About Aguilera. Ah, peraí. Espera. Rewind. Ok. Este é o quarto single, exato. Também faz parte do DVD Back to Basics Live. E esta música fala da violência doméstica que a Aguilera presenciou na sua infância. E pronto, agora sim. Pois, porque ela foi... Aliás, ela até fugiu com a mãe. Uhum. Ela até fugiu com a mãe. Foi a partir... Depois já que ela começou a cantar e enfim... Ela já nos cantava, mas a partir dos 11 anos é que as coisas começaram mais a sério. Já agora, enganei-me no nome do DVD. É Back to Basics Live and Down Under. Pronto, agora sim. Não foi um erro, foi uma incorreção. Pronto, são estas as duas músicas que nós aqui ouvimos, não é? Daqui a pouco vamos trazer algumas informações, nosso Informação 3 em ponto. Hoje voltamos por razões técnicas, eu não tenho aqui o nosso genérico, mas vamos voltar até para a semana. De todas as formas, sim, fica essa informação e nós daqui a pouco já voltamos então para, enfim, para o nosso Informação 3 em ponto. Certo? Certíssimo. Então, até já. Até já. Love.

estamos de volta, ouvintes. Depois deste momento musical chamado 3 em ponto, momento musical dentro do nosso 3 em ponto, ouvimos a música de Cristina Aguilera. Uma grande música, sem dúvida, uma melodia interessante, uma melodia, aliás, bastante, bastante impactante, não só pela sua melodia, mas também pela sua letra. Deixem cá ver o nome da música que eu esqueci-me. Epá, como é que era a música? Oh Mother. É isso. Música realmente impactante. Oh Mother. Oh Mãe. Aquele monstro. Como se chama esta música? Da Cristina Aguilera, do álbum De Volta ao Básico. Back to Basic, não é? Exato. Pois, De Volta ao Básico. Portanto, ela voltou ao ensino básico. Entenderam? Que era assim, canina. Pronto. Agora, a sério. Realmente é uma letra impactante. Sabes que ela, nesta música, ela começa a chorar, mas não é disfarçado. É mesmo. Ela começa a chorar quando canta esta música. E ela, inclusive, faz questão de depois de deixar. Porque ela começou a gravar, e ao princípio iam cortar essa parte. E ela disse, não, eu quero que fique mesmo esta parte. Quero que as pessoas sintam a dor que eu sinto quando cantei esta música. E ficou, ou seja, aquela parte a princípio não é fazer de conta, é mesmo ela chorar. Pronto, eu sei porque eu vi um documentário dela há uns tempos no Biography Channel, em que contava basicamente todo o trajeto da cantora até à altura de 2009, quando ela já estava com outra pessoa, não é? Com outro. Uhum. Por acaso eu fiquei a gostar mais dela, fiquei. O que gostou mais dela? É isso. Ora bem, vamos a 3 em ponto, caros ouvintes, algumas novidades importantes para os nossos ouvintes que eu quero passar a dar-vos. Desde logo, o facto de agora a Antena Web tem como slogan, tem como identificativo, nós estamos aqui. O antigo Sintoniza-te vai saindo progressivamente do ar. Quanto... Não quer dizer que deixem de estar sintonizados, como é lógico, mas, enfim, e é mesmo isso, nós estamos aqui, queremos que os amigos também estejam, queremos chamar-vos para perto de nós e que possam também fazer parte desta casa, deste projeto que é Antena Web, que conta desde o dia 1 de setembro com 6 canais. E os amigos, não sei se já repararam, mas a programação da sexta está muito mais recheada do que aquilo que foi adiantado no sábado. Porque, no domingo, porque, entretanto, houve várias novidades, houve várias coisas que foram surgindo e surgiram programas como o Hora Toma e mais lá para a frente, ainda neste mês de setembro, deverão arrancar os programas que já estão ali escritos entre as 8 e as 4 da, entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. O República Sertaneja, o... Junto e Misturado, República Sertaneja, Planeta Hits, e estamos aqui a faltar o programa das 8 da manhã, mas enfim, são estes que são 4 programas, de segunda a sexta, e deverá também arrancar mais alguma coisa a partir de outubro. Para já, são estes os programas que os ouvintes terão a oportunidade de ouvir daqui mais lá para a frente, mas há outros vários que vão podendo também ouvir. Para já, ainda estamos a funcionar no meio gás, mas tudo se irá recompor. Deixem-me também dizer-vos que estamos a fazer de tudo para, aproveitando o nascimento de Antena Web Momento, nós aqui conseguimos fazer uma coisa para nós muito interessante, que foi ver o bom que já fizemos, de uma forma que nem nós nunca tínhamos visto. Vai daí surge a ideia de reativar alguns programas que faziam parte da grelha original do Canal 1, no dia 1 de maio de 2013, que depois não se puderam realizar, porque, entretanto, houve muitos problemas. Agora, com as coisas mais organizadas, já vai ser mais fácil e mais possível. Assim sendo, os nomes das canções ainda não sabemos se vai regressar, mas o ponto de o ponto de encontro vai passar por horário das 21h30 às terças-feiras. Entretanto, às quartas, vamos ter, das 9 às 9h30 da noite, o programa Nuit Zébré. O programa já cá esteve no Grupo Antena Web, é um facto, já Nós já ouvimos aqui os concertos do Nisebré, que não é um programa nosso. O Nisebré é um programa de produção externa, mas para todos os efeitos, enfim, passou aqui. E às 9h30 vamos ter o programa que dá pelo nome de Rádio Cozinha. O programa pela Margarida Silva ia para o ar às 7h15 às sextas, mas como afinal tem mais do que aquilo que era suposto, 15 minutos, tem quase meia hora, várias edições, vai passar para as quartas-feiras, 9h30 da noite. Eu sei, 9h30 da noite não é propriamente hora de fazer o jantar, mas atenção, porque vocês podem na mesma ouvir a receita com atenção, não é? Podem ouvir a receita com atenção, baixar até o programa e depois, enfim, terem aquela coisa de, como é que eu posso explicar, preparar, ir comprar o que quiserem, se não tiverem na altura. Eu não sei se tu me consegues ouvir, Adriana, consegues? Adriana, consegues-me ouvir? Consigo. Ok, pronto, temos aqui um pequeno problema, já está resolvido. Bom, diziam então que... O ouvinte está a ouvir a emissão, pode inclusive perceber como é que se faz a receita e depois ir buscar, no dia a seguir, por exemplo, ir buscar o que falta, o que não tem em casa, para preparar então aquela receita, ou até ser uma coisinha leve, rápida até, porque não, na própria altura, preparar. Portanto, vamos, ainda assim o programa continua a ter a sua utilidade e continua a ser no horário, talvez até mais interessante, porque os programas culinários são geralmente na altura em que nós estamos a fazer o comer. Ora, se nós estamos a fazer o comer, muitas vezes acabamos por não estar, já não ter propriamente aquela ideia, não sei, enfim, esta não é toda uma hora descabida, por assim dizer, não é às 3 da manhã, portanto, bom, e então às 9h30 da noite, o programa da Margarida Silva, o Rádio Cozinha. Também vos conto que à sexta-feira, temos o programa Friday on My Mind. O programa é apresentado e produzido pelo Hardef Lang. O Hardef Lang é um locutor dinamarquês, mas o programa terá apresentação inglesa. O programa tem várias temáticas. Cada semana, uma. E é por isso que fica interessante. Apesar de ser um programa de locução inglesa, é muito fácil, mesmo para quem não percebe grande coisa em inglês, chegar até à mecânica do tema. Ou seja, esta semana falamos sobre riqueza, para a semana sobre guarda-chuvas e coisas do género. E aí vão-se ouvindo músicas todas alusivas a esse tema, não é? E assim será durante 2 horas, a partir das 10 da noite até às 24 horas, isto no canal 1. Ora, os programas que estavam neste horário no canal 1 vão voltar à base, ou seja, às 9 e às 11 da noite no canal 2. Porquê? Às 9 da noite, aos domingos, estava o Carlos Pitti e às 11 da noite, aos domingos também, estava o Ao Canto da Lua, do João Silva Ferreira. Estes programas vão então voltar ao canal 2, porque foi aí que surgiram e estavam neste canal, só deixaram de estar porque o canal fechou. Agora que reabriu, voltam então ao canal 2. E assim abrem-se as portas ao Friday on My Mind. Também vos conto que algumas pequenas alterações com respeito aos programas de terça, quarta e quinta e também de sexta neste caso. Para já, o que vai acontecer é, às terças-feiras, teremos o programa por ruas e cidades. Ficar ainda a perceber se será apresentado por mim ou pelo Nuno, vamos lá ver, mas para todos os efeitos, quanto mais não seja por mim, será apresentado. À quarta, o Chip Tuning, que será apresentado por mim, e à quinta, o De Onde Parte, que também será apresentado por mim, Carlos Bonaparte. O De Onde Parte já é um conhecido da casa, vamos dizer assim, não é? O De Onde Parte é um programa em que basicamente vamos pegar numa música e depois pegar ou em remixes, ou, no caso da música ser um sample, vamos buscar o sample, a música do sample. Estou aqui a lembrar-me da música do Bossa e Si, o Que Deus, não é? Que tem um sample da música O Pastor, então nós iríamos ouvir o Que Deus e depois O Pastor. E pronto, são coisas desse género. E portanto vamos ter, o programa irá para o ar no horário, ou seja, o chiptuning volta a ter a periodicidade apenas semanal e volta então à terça o programa para o Rosa Cidades, à quinta o De Onde Parte, à quarta o chiptuning, todos com produção semanal, e depois vamos ainda ver se conseguimos trazer até aos ouvintes um destes programas, o programa Hino aos Hinos. Vamos ver se é possível, esperamos que sim. De todas as formas, enfim, fica este contexto. Aqui temos então às terça à quinta, esta programação, que aliás foi programação quase de raiz. É certo que o Nota 7 começou por ter meia hora, depois passou para 15 minutos, mas estes programas vieram ainda mais enriquecer, na altura, a grelha de programas do canal. E estas são então as alterações. Estamos ainda à espera de confirmar mais alguns programas, mas, portanto, para todos os efeitos, são estes os que para já existem. E são estes os motivos de destaque da edição de hoje do nosso 3 em ponto, ou a informação 3 em ponto. Ah, tá? Já. Ah. Muita informação. Sem dúvida. Bem, e vamos então para as nossas próximas duas músicas, certo? Não, as últimas três. Ah, duas, três, depois a última vai ser uma informação danada. Tá bem, então duas agora então. É melhor. É melhor, é. Então vamos começar com o Soul Asylum, com o Runaway Train. Esta é uma banda de rock alternativo formada em Minneapolis. Oh, meu Deus! Uhum. No Minnesota, nos Estados Unidos, em 83. Tudo começou em 81 com o Dan Murphy, o Dave Pirner, o Carl Muller e o Pat Morley. O Morley foi mais tarde substituído pelo Grant Young em 84. Al Muller tinha sido diagnosticado um cancro em 2004, o que levou a que a banda a realizar um concerto de beneficência, tendo depois um ano mais tarde não resistido à doença. Uhum. No final de 2007, a banda continuava a realizar concertos. Esta música pertence ao álbum Grave Dancers Union, que é o sexto álbum de estúdio, lançado em 92. E pronto, e como acho que todos conhecem esta música teve dois vídeos. Um vídeo para os Estados Unidos, um vídeo para o Reino Unido, em que ambos os vídeos tinham cenas desde crianças raptadas, de crianças que eram levadas para a prostituição e maltratadas por tráfico infantil. E depois, à medida que ia decorrendo o vídeo, ia aparecendo fotografias de crianças que estavam desaparecidas, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, e com o telefone da polícia, por caso soubesse paradeiro daquelas crianças ou as tivesse visto, para telefonarem para aquela. Sim, até porque as fotografias eram mesmo de crianças desaparecidas, não era uma ilustração, era mesmo de crianças desaparecidas. Exatamente. Simultaneamente, depois houve um outro vídeo que, entretanto, já não tinha aquele número, porque isto foi para volta de 98, 99, que eles remontaram o vídeo, mas depois sem o número no fim. Exato. Já agora deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque uma vez falei sobre os Soul Asylum, e eles foram, que eu saiba, a banda mais desastrada em arranjar editora. Eles todos os anos mudavam de editora. Chegaram a trabalhar com duas ao mesmo tempo, ficaram sem nenhuma. Lá, lançaram este tema que foi o Hit Wonders, como é que se chama isto? Que é o que tem, a banda que tem apenas um sucesso, um êxito, mas nada. Tanto escolheram, que ficaram sem nenhuma editora. É vida. E a segunda? A segunda música, vamos ter a Kelly Clarkson com Because of You. Kelly Brianne Blackstock, que é uma cantora, compositora e atriz da música pop norte-americana. E country também. Aqui ela é mais conhecida com o nome de solteira de Kelly Clarkson. Uhum. O Blackstock já é de marido. Foi vencedora de 3 Grammys. Esta música está no seu segundo álbum de estúdio, Breakaway, de 2004. Foi composta pela própria cantora, juntamente com David Hodges e Ben Moody, e produzida pelos dois últimos. A faixa foi lançada como quarto single do disco em 2005. Ela originalmente escreveu a primeira versão desta música quando tinha apenas 16 anos, a fim de lidar com o divórcio dos pais, e era para ser incluída no primeiro álbum, mas não sei porquê, mas não deixaram que ela incluísse esta música no primeiro álbum, e ela depois então queimou, no segundo álbum tinha que entrar. E foi um sucesso? E foi um sucesso. Eu gosto muito desta música. Também, eu por acaso também gosto. Gosto muito desta música, é daquelas que... Sabes que eu tive um programa de rádio que foi até hoje... Vá, agora já não é, mas em tempos foi o programa mais duradouro que eu fiz em rádio, digamos assim. Que era o Top 10... Mas era o Top 10 da Portugal FM, ou Rádio Virse, agora como se chamava a minha rádio, na altura. E então eu tinha o Top 10 semanal. E em 2006, essa música chegou a estar em primeiro lugar. A competir com a Unfaithful da Rihanna. Pronto. E com a Gomen Anzai da Statu. Pronto. É isso. Eu gostava muito dessa música, porque eles gostavam. Foi um grande sucesso. É isso. É isso. Então vamos à música, não é? Vamos lá. E depois já voltamos para a última. A tal que tem muita informação. É. Muita informação. Muita informação. Até já, caros ouvintes. Até já. I know.

Tivemos aqui um pequeno problema aqui técnico e há um bocado iniciamos aqui uma intervenção que depois acabou por não ficar, enfim, audível, mas pronto. Mas eu comecei a fazer esta voz tipo Bryan Adams, really love a woman. E ele faz um tom um bocadinho mais acima. Há quem diga até que a Kelly Clarkson não chega tão alto como ele na voz, o timbre de voz, não é? Quando a Kelly Clarkson está a cantar Because of you, ele não está aquela parte Here I am, e depois já ficamos assim naquela, isto é um homem, ele chega muito alto. Ele por acaso tem umas cordas vocais muito interessantes, parece que acabou de acordar, mas não sei, parece, não? Ok, já devemos mais hoje. Ah, e por acaso vieram-me cá perguntar se eu queria beber. Perguntaram, mas eu disse: pá, não. Não, não quero. Só se for com chanfana, de resto, não quero. Está malzinho. Enfim. Mas pronto, vamos dar a grande informação para uma música que por acaso também é grande. Vamos então à nossa última música, que não podia faltar nesta lista, claro. Tu dizes o nome da música, eu digo o grupo em si. Só bateu uma. USA for Africa com... We are the world, we are the children. Tu adoravas dizer isto. We Are The World é só... É o título é só... We Are The World. USA for Africa é o nome por qual 45 artistas norte-americanos, liderados por Harry Belafonte, Kenny Rogers, Michael Jackson e Lionel Richie, gravaram o compacto... Pronto, com o nome da música... Uhum. We are the world. É 85. Eu gosto daquela parte em que o Michael Jackson está a cantar We are the world, estilo estou vertinho para a casa de banho, isto nunca mais acaba. Bem, a canção foi composta pelo Michael Jackson, pelo Lionel Richie e produzida pelo Quincy Jones e gravada em 85. A gravação de uma apresentação ao vivo foi feita em... Em 85 e foi lançada no DVD do Live Aid em 2004. Uhum. A sugestão veio do Harry Belafonte, inspirado pelo sucesso da band Ed e do seu compacto do They Know It's Christmas em 84. Para a gravação foi escolhido o mesmo dia da premiação dos American Music Awards para assegurar que o maior número possível de artistas compareciam. No total participaram 45, inclusive Bob Geldof, que organizou o Band-Aid no Reino Unido. Os vocals foram divididos entre 21 cantores, incluindo Richie, Jackson, Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen. E agora vem a maior parte. Que é? Vamos lá. Quem foram os principais vocalistas? Além do Michael Jackson, que eu já tinha dito, foi o Suki Osaki, acho eu, que era uma mulher, Stevie Wonder, o Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick. Dionne Warwick. É isso, tudo bem, até sabes. Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Bob Dylan, King Carnes, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Derry Wall e agora mais gente que eu não disse. O Dan Aykroyd, o Larry Belafonte, que já tinha dito, o Lindsay Buckingham, que já tinha, a Charles, Bob Dylan já tinha dito, Sheila E. Latoya Jackson, Jackie Jackson, este já tinha dito, Bob Geldof, também já, Randy Jackson, Tito Jackson, quer dizer, participaram todos. Todos Jackson. E o Francesco e a Janet. Waylon, já. Waylon Jennings, Billy Joel já tinha dito, Cyndi Lauper também. Este também já tinha dito. Muita gente, muita gente. The Pointer Sisters, Steve Perry já tinha dito. O Jeffrey Osborne, quem é este? O John Oates, uma coisa assim parecida. Beat Midler, este já tinha dito. Este também já tinha dito. Smokey Robinson, Kenny Rogers já tinha dito. Paul Smith, este também já tinha. Tem mais? Tem. Steve Wonder já tinha dito. Este também já tinha dito. Acho que não é mais nenhum novo. Acho que não. Depois há só os instrumentistas. Mas... sim. Mas pronto. Como é habitual, a gente não deixa isso lá. Mas posso dizer. Já não há versão na bateria. Nas teclas foi o Greg Fillinghans. Michael R. Martin nos teclados também. No baixo foi o Louis Johnson. Ai, Paulinho da Costa na percussão. É, não, temos um nome que pode ser Brazuca. Português ou brasileiro. É Brazuca. O Michael Bodicker nos sintetizadores e programação. E mais nada. Pronto. É isso que tens para esta música? É? Já não chega! Então, deixa-me dizer que em 2010 foi feita uma nova versão desta mesma melodia. Ah, foi? Que recorreu aos backing vocals originais do Michael Jackson, mas fora isso não. Foi também gravada por vários novos artistas, alguns deles muito curiosos, porque nem todos eram dos Estados Unidos. Dou um exemplo, a Celine Dion. E não foram tantos, é certo, mas houve vários artistas que também gravaram esta. Agora não tenho aqui de cabeça os artistas que gravaram esta versão de 2010, mas até se for aqui ouvindo, não sei se consigo, mas se for aqui ouvindo, até se calhar consigo identificar algumas vozes. Também sei que uma delas era a Macy Gray, mas a Macy Gray é norte-americana. Mas sim, há essa versão de 2010 que tem alguns artistas. Eu acho que a Lara Fabiana também participa, não tenho a certeza. Deve também participar os que ainda estão vivos daquela altura: Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Tina Turner. A Tina Turner já não acredito. Janet Jackson. É provável. Cyndi Lauper também ainda está viva. Estou-me a lembrar. Peraí. Olha, esta voz não estou a ver qual é que é. A Pink. A Beyoncé. E há aqui um miúdo que parece o... o Elton John. Participa. Deixa que eu também mais. Vamos aqui ver um bocadinho. Vamos lá ouvir todos. We are the champions. Streisand. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better than just you and me. Eric Iglesias. Will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. Don't stand alone. We are the children. We are the ones who make a brighter. Vamos escutar até o final deste refrão. Pink, que é ela. Ah, tá, agora é Celine Dion, agora acho que backing vocal, não, backing vocal do Michael Jackson. Agora. Muito bonito este, sim senhor. Sim. Mas só um instante que neste momento não me estou a ouvir, ainda estou aqui a organizar tecnicamente o material. Eu adorei, foi a parte de os ouvintes estão a ouvir. Vamos ouvir Celine Dion e começa o Michael Jackson. Sim, sim, esse é um momento memorável. Vamos ouvir Celine Dion e de repente temos aqui o Celine Dion, agora. Não, mas penso também de participar o Justin Timberlake também. Ao princípio, eu sou-te sincero, ao princípio parecia uma voz ou dele ou do Declan Galbraith. Eu fiquei na dúvida, porque os dois tinham uma voz naquela altura muito parecida. Uhum. Mas eu acho que era o Justin Timberlake. Não, o Justin Bieber, desculpa. Pareceu-me ao princípio que era o Justin Bieber. Ou esse, ou Declan Galbraith. Eles têm vozes muito parecidas. Têm, agora não sei se têm, mas na altura tinham vozes muito parecidas. Com a diferença de que o Declan Galbraith era mais novo. Declan Galbraith teria 11 anos e o Justin Bieber já teria 14, talvez. Não é? Acho eu, 14 na altura. Mas para todos os efeitos, sim. Foi uma. Eu gostei daquela. E será que também não participarão a Anastasia e a Shakira? Não, a Shakira não. Anastasia, talvez. Talvez. É provável. É, ou seja, aqui junta pessoas que não são já é todo mundo. Não é. É uma pessoa interessante. E pronto. É isso. É isso. Mas o que nós aqui vamos ouvir é a versão original. Exatamente. É a original. Pronto. Então, ouvintes, ou 30, ou 40, como quero. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Voltamos. Para mais uma edição do nosso 3 em ponto. Espera aí. Ponto. 3 em ponto. Eu gosto de dizer 3 em ponto. É giro. Uhum. E pronto, comigo Carlos Bonaparte e com a Adriana Pequeno. Sim, e nós agora nas despedidas gostamos de estar na vossa companhia, gostamos da audiência e gostamos que vocês entrem na nossa página, no nosso grupo, ponham um gosto e deixem lá o vosso feedback, dizem alguma coisa. Participem. Sobre os nossos programas, os nossos seis canais. Exatamente. O pessoal tem é que participar. Não é? Acho que tem que ser, que senão isto é uma chatice, pá. Pá. Pronto, já passou. Não, mas é, passem lá pelo nosso grupo, pela nossa página, e-mail, enfim. Fiquem à vontade. 3@radiointernet.info. Vale? Ninguém. Isto foi alguém a dizer ok. já vou mandar um mail. E pronto. Voltamos para a semana, ouvintes, não é? É. Pronto. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Tchau. So we all must lend a helping hand.